No passado dia 12 de outubro de 2013, a Stress FM foi ao Barreiro assistir à última noite do Outfest. Estivemos à conversa com Jonathan Saldanha e Felipe Silva, ambos membros do coletivo Supa e de múltiplos projetos musicais. Desta vez, eles vieram do Porto para apresentar os HHY and the Macumbas. Fiquem connosco. Silva, até aí é mais simples. Eu e o Jonathan, que já vai falar daqui a um bocadinho, trabalhamos juntos. Por acaso estava a pensar que temos de fazer um jantar daqui a um mês, que vai fazer 15 anos que nos conhecemos. Até sei a data, 11 de novembro. Bem bonito, foi espetacular. Portanto, há 15 anos que trabalhamos esporadicamente e depois cada vez mais intensivamente. Antes disso, eu tinha tido o meu percurso musical que tinha vindo principalmente do rock e também de formas mais experimentais, mas sempre com um fascínio muito grande pelas músicas tradicionais, com o que isso implica de bagagem cultural da cena, das músicas tradicionais não serem vistas como uma forma de arte, como um fim em si mesmo, mas como um meio para chegar a algum lado, como uma ferramenta. E curiosamente conheci o Jonathan há 15 anos num concerto meu a solo, em que eu tocava objetos, máquinas de barbear, guitarras automáticas, e no fim ele veio dizer-me: eu toco percussão clássica indiana e o que tu fizeste parecia-me mesmo música clássica indiana e devíamos trabalhar os dois. E para mim foi assim um grande encorajamento perceber que havia alguém que percebia que eu estava a tentar fazer música clássica indiana com máquinas de barbear e não com sitares, que seria o mais óbvio. Pá, e desde aí temos trabalhado os dois bastante intensivamente. E acho que cada vez mais a percebermos que o que nos interessa trabalhar através da música, pelo menos no meu caso, é a ideia de percepção e do impacto do que o que tu fazes possa ter na percepção. E agora com o HHY e os Macumbas é claramente um trabalho de trabalhar a percepção através das luzes, obviamente do som, porque é uma banda de música, da temperatura, da cenografia. Ou seja, voltamos ao que eu disse há bocado da música tradicional, é um meio para atingir um fim que não é só o concerto em si, mas é uma manipulação da percepção de quem assiste e, felizmente, as pessoas que assistem costumam sentir isso. Pelo feedback que eu recebo, costumam dizer que de facto se sentem um bocado o tempo e o espaço transfigurados ali, que é a intenção e que é uma das intenções mais antigas da música, é reconfigurar, não é ser o objeto final, mas sim proporcionar uma alteração dos mecanismos, se calhar mais, que estão mais presentes normalmente no dia-a-dia. Eu sou o Jonathan e esta introdução é ótima, portanto conhecemos há 15 anos atrás. Prazer. Um prazer. E começamos nessa altura a desenvolver uma série de concertos baseados na ideia de podermos juntar vários fluxos, e o Porto era muito propício nessa altura, de falar do fim dos anos 90, porque havia muita gente de contextos muito dispares a tocar tradições musicais muito diferentes, vindo do grindcore, do hip hop, o que quiseres imaginar, sendo que éramos brancos europeus no século XX, né? Tinha uma série, tinha um panteão de ainda assim de acesso, sendo ainda assim um tempo pré-internet, havia um panteão de acesso de sons e de que queríamos explorar e cruzar e ao mais possível. E depois fomos descobrindo que havia realmente termos que existia uma coisa chamada música improvisada, música experimental e tudo mais, mas na realidade para nós era muito mais básico a forma como cruzávamos as coisas E durante alguns anos fomos mantendo essa regularidade, quer na programação interna daquilo que estávamos a pensar, que era sempre aliado, por um lado, com um aspecto sónico específico e, por outro lado, um aspecto sónico... aspecto sónico por si, não é? Como este som que existe por si, que tem a sua própria vivência, que tem uma realidade física, um impacto na matéria, no espaço, que se desloca de determinada maneira e que podemos dominar mais ou menos a partir de uma técnica ou de uma linguagem que reconhecemos agora, mas que isso também tem uma série de caráteres internos muito mais, de uma dimensão muito mais animista, ou seja, de uma propriedade interna intrínseca a ele que pode ser a qual pode ser associado e decantado uma certa cosmologia, uma certa dimensão iconográfica e representativa que salta para além da manifestação física. E daí fomos trabalhando sempre com criar a maior multiplicidade de projetos possíveis. Usávamos quase sempre máscaras, ou seja, trabalhávamos sempre a dimensão plural da identidade, a dimensão plural do som e da não-linguagem, mas também não era necessariamente um manifesto pós-modernista, portanto não era necessariamente isso, mas era um processo de investigação coletivo. E depois, ao final de algum tempo, começamos a realmente programar com mais assiduidade, começamos a ter alguns sítios no Porto com que trabalhávamos e programávamos, depois começamos a colaborar aqui com Nelson Gomes e o Pedro e tudo mais, quando eles ainda estavam na Zé dos Bois. Criamos a Sopa, que primeiro era, na realidade, uma banda, mas que depois transformou-se num coletivo. Não é muito claro como definir estas coisas, mas acho que é interessante ser assim uma grande nebulosa de possibilidades. Mas que na realidade foi assim a plataforma de onde uma série de conexões entre músicos e artistas e pessoas às vezes mais ligadas até ao pensamento por si se cruzaram e foram operando uma série de dimensões da realidade, experimentando coisas e cruzando e tudo mais. Portanto, isto acho que foi essencialmente uma curva de aprendizagem super importante. Para mim, pessoalmente, foi fatal, foi super importante e definitiva para aquilo que eu faço agora, 2013. Mas, de alguma maneira, todas essas multiplicidades de expressões que nos fizeram também tocar um pouco por todo lado e cruzar muitas coisas, de alguma forma, sentimos que houve aí um fim de ciclo que também proporcionou a possibilidade de outras coisas, um foco mais dedicado a certos projetos que apareceram no meio dessa nebulosa. E um desses projetos é realmente os Macumbas, que tem a ver com uma investigação específica sobre a utilização da percussão, a utilização de uma certa densidade, uma certa massa sonora sobre o eixo do tempo, como é que isto pode funcionar só com percussões, ou maioritariamente com percussões, que têm timbres muito parecidos. Portanto, estamos a falar de grandes eixos melódicos, estamos a falar de essencialmente uma certa densidade, e a partir daí, como é que isto pode ser articulado a partir de estruturas musicais que não são necessariamente, se calhar, a do pós-rock, a do pós-metal, a do pós-free jazz, ou não sei o quê, mas realmente fomos bebendo numa série de influências que já existiam e que para mim existiam desde sempre, desde que comecei a fazer música. Comecei como percussionista, como o Filipe estava a dizer, comecei a tocar percussão num ensemble de música clássica indostânica, portanto, tocava tabla e foi assim que comecei, aos 15 anos, portanto. Os meus primeiros concertos foram nesse contexto e, de repente, para mim, a percussão sempre teve um papel fulcral na minha percepção do som e do papel do som enquanto algo organizado no tempo. proporciona, na realidade, algum tipo de efeito nas pessoas. E os macumbas é quase que uma... É quase que poderíamos dizer que é uma base de investigação. Também é uma banda super mutável por causa disso, cada concerto é diferente, há sempre músicos que entram e saem, não necessariamente porque há problemas ou não sei o quê dentro da banda, mas necessariamente apenas porque queremos experimentar coisas diferentes constantemente e estamos sempre a experimentar formas diferentes de o fazer. Portanto, no fundo, é um projeto que eu vejo que serve para experimentar realmente a progressão no tempo e como é que isto pode funcionar a partir também da operação da mesa de mistura, da eletricidade e do dub, como é que podemos a partir disso reinventar aquele som, recolocá-lo noutra acústica e por aí fora. Parte da parte sonora deste projeto, vocês podem ajudar os ouvintes a perceber visualmente o que é um concerto de macumbas? É outro aspecto que tem mudado muito. Já fizemos concertos, há 2 anos fizemos uma tour pela Europa e fizemos uns quantos concertos. Fizemos um em Paris com imagens, por exemplo, do vídeo do Corbusier usado na altura do pavilhão Philips para o poema eletrónico do Varese. Que é um vídeo com uma série de imagens hiper, quase que a história da humanidade, ou seja, começa com uma série de animais e caveiras e uma associação assim super arcaica de uma construção e depois hiper modernista também de alguma forma. E nessa altura usamos esse vídeo como base visual daquilo que fazíamos, mas agora usamos uma série de recriações de bandeiras que inventamos e pessoas que estão, e isto é a parte interessante de macumbas, quer dizer, nós no fundo somos a face operante dos macumbas, no sentido somos nós que tocamos e tudo mais, mas existe uma comunidade gigante, muita gente essencialmente da Arara, que faz parte de uma forma super fervorosa, portanto, e que trabalha, que constrói as bandeiras, constrói a iconografia relativa àquilo. Isto remete um bocado para o que eu estava a dizer há bocado, lá está, da música tradicional. Nós não fazemos nada no sentido folk, de recriação deste ou daquele estilo tradicional, mas é a ideia de música que vem de facto de uma comunidade, num sentido em que há os músicos, há as pessoas que constroem as bandeiras, ou seja, é um resultado sonoro e visual de toda uma energia coletiva. E nesse sentido é que eu digo que com o meu interesse pela música tradicional, tem essa ligação à música tradicional, ou seja, não é uma recriação de música tradicional que já exista, mas é uma cultura comunitária que é realmente viva e que por causa disso tem o seu próprio output sonoro, como outras culturas têm. E que é sempre muito mutável, ainda assim, os últimos concertos que demos, tivemos mesmo uma série de iconografia que usamos muito, mas parece-me que hoje até talvez a opção nem seja por isso, seja até pela negação total da imagem, que seja só ter fumo e luz. Quer dizer, não... Em todo caso há sempre uma imagem. Sim, em todo caso há sempre uma... Pela negação. Sim, há sempre alguma coisa, mas sem dúvida que o som é o medium privilegiado aqui, só que na realidade o som é alimentado por uma série de iconografias e elementos. E acho também que, pelo menos eu sinto que qualquer concerto, mas no caso dos macumbas acho que é relativamente evidente, que também tem muito a ver, e é uma coisa que passa pelo visual, mas não tem de ser trabalhado visualmente, como disse o Jonathan, se calhar hoje nem vamos ter grande iconografia em palco, mas é a ideia de que há alguma coisa que está a acontecer mesmo naquele espaço e mesmo naquele momento. Ou seja, quando, no preciso segundo em que estás ali a ver o concerto, aquilo está mesmo a acontecer naquele momento, que é uma espécie de sacralização do momento, digamos, em que passa sempre um estímulo que também é visual, que também é sonoro, mas que acho que tudo conflui para a ideia de sentires que aquilo não é a repetição de um ensaio, não é uma função, é uma coisa que está mesmo a acontecer naquele momento, tal como acontece no concerto da semana anterior ou da seguinte, mas é também condensar um peso grande no momento. E isso, com mais ou menos cenografia, em todo caso, acho que acaba sempre por ter um impacto, mesmo visual, porque quando tu tens esse género de investimento, a tua própria postura em palco é a postura de que está realmente alguma coisa a acontecer, não é só, não está só a sair som. A palavra ritual faz sentido? Palavra perigosa. É, sem dúvida. E especialmente o uso contemporâneo dela, às vezes tem devaneios pós-modernos e simplistas, ou às vezes complexificando demasiado, não sei. Mas eu pessoalmente prefiro não usar essa palavra nunca. Se calhar há uma forma através da qual ela pode ser usada, mas que não é se calhar a que é mais usada hoje em dia, que é, voltando ao que eu estava a dizer já há algumas perguntas atrás, a ideia do meio, porque, digo eu, se calhar não sei de cor, mas se fores ao dicionário ver o que é um ritual é uma ação que é feita, uma ação aparentemente sem sentido, mas que tem um sentido que a própria ação não encerra, mas que é um meio para chegar lá. Por isso também as superstições são consideradas uma forma obsessiva de ritual, ou seja, mais uma vez é a ideia do meio. E nesse sentido, lá está, de facto o ritual está muito branded hoje em dia. Mas é um meio para que alguma coisa seja despoletada. Muito mais do que, pelo menos no meu entender, e voltando ao que já disse, exatamente, do que o fim em si mesmo. Quer dizer, o fim acontece ali, mas nós também fazemos parte do processo desse fim chegar lá, nós não somos o fim. O ícone mais utilizado neste projeto é uma caveira que abocanha uma serpente. E essa iconografia é retirada de um texto do Warburg sobre uma pesquisa antropológica que ele fez numa tribo índia-americana, em que eles tinham como um ritual de passagem uma série de danças com cobras na boca. E eu lembro-me quando estava a ler esse texto, e ele acabava o texto a falar que quando depois voltou à cidade e viu os cabos de energia, ele estava a dizer que aquilo era realmente uma grande cobra, a eletricidade era uma grande serpente que passeava entre os desertos e entre as cidades e que era abocanhada pelas cidades. E de alguma forma isso fez-me reverter essa imagem para aquela iconografia. Portanto, de repente, quando se quer falar da questão da palavra ritual, é tanto ritual isso como uma cerimónia num país exótico qualquer, ou seja... É que é preciso ter cuidado com essa contaminação da ideia do ritual, que é sempre antigo, sim, é sempre exótico. A questão para nós não é antigo, é eterno, porque se fosse antigo não acontecia agora, não é nem antigo nem moderno. E estavas a falar de bandeiras, temos outra bandeira que tem uma antena de radiotelescópio, que é a mesma coisa com a tecnologia de agora. Como nós às vezes dizíamos, os meios podem ser atuais, até porque se vivemos hoje em dia é natural e óbvio que os meios sejam atuais, a tecnologia que é usada ao nível de instrumentação e isso, mas a intenção é arcaica. Tal como, não é? Tens a antena, tal como antes tinhas, se calhar, uma pirâmide ou... Sim, isso é transversal. E por isso, dessa forma, mesmo sonicamente, a influência não passa diretamente por um contexto mais da música tradicional, mas passa diretamente pela música dos filmes de John Carpenter. Ou seja, estamos a falar de coisas que ainda assim têm recortes, que quando falamos de zombies, não falamos de zombies no sentido... do século XIX, aquele escritor, o Seabrook, não falamos nesse contexto antropológico, do Umba-Zumba, mas falamos muito mais os zombies vistos pelo cinema de terror, percebes? Portanto, há ainda assim uma série de mediações e que, ao contrário, às vezes não perdem necessariamente o contacto com a ideia base, mudam alguns dos eixos que articulam a questão, mas não deturpam essencialmente o que é que se passa ali. E daí bebemos tanto das altas culturas como das baixas culturas, como a não cultura, como os lados B e tudo mais, tudo isso é operado nesta amálgama. E se calhar por isso, como tu estavas a dizer, que ritual hoje em dia é uma palavra um bocado complicada, a própria ideia tradicional também é sempre associada ao antigo, ao puro. Sim. Quando o tradicional é o que emana diretamente de uma determinada cultura, sendo que se é uma cultura que este grupo de pessoas criou, sim, é tradicional no sentido em que não é separado do dia-a-dia e posto num pedestal artístico, nesse sentido é que é tradicional, não é retro, nem folk, nem purista. Sim, sim. O tradicional também está muito associado assim, a alguma ideia um bocado petrificada, um bocado já sólida e que não claro, mutável. Sim, sim, não é? Sim. Mas essas tradições antigas para as quais nós olhamos, se tivesse pensado isso, nem sequer existiam. Existiriam ainda mais antigas. Isso é uma falácia. A cena, a parte menos no conceito, mas mais a nível da técnica, o pouco que tenho conhecido o vosso som, porque infelizmente temos chegado muito pouco e se calhar pouco finalizado assim, a nível da álbum, não sei o quê, que isso é uma outra questão que a seguir vamos falar, tenho associado inevitavelmente o vosso som muito a um dub muito escuro. E não querendo entrar por catalogações, queria ir mais para a parte técnica. Uhum. Parte técnica, o dub eu associo a um determinado uso de uma mesa de mistura. Sim. Com alguns efeitos, não sei o quê. Eu gostava de saber como é que vocês trabalham tecnicamente o vosso. Isso parece-me hiper transversal a este projeto. E daí a cifra HHY é uma cifra, é uma encriptação utilizada por mim especificamente para qualquer projeto em que a música seja operada a partir de uma mesa de mistura, de alguma maneira, para mim. Sendo que começou desse princípio, sendo que começou muito a partir da mesa de mistura e de sons pré-gravados e coisas assim, foi com o tempo sendo cada vez tendo menos sons gravados e mais sons em tempo real. Mas a mesa de mistura é sempre quase como um centro nevrálgico, elétrico, de pulsação entre tudo. E parece-me absolutamente essencial aquilo que eu vejo. Sendo que ainda assim o som pode ser super diverso dentro disso, e na realidade, tanto fazemos concertos que às vezes são mais dub, no contexto de serem mais reconhecíveis através da linguagem do dub, com ecos, com tudo isso, mas a construção rítmica é completamente diferente. A construção rítmica é muito mais irregular, de alguma maneira, muito mais a partir de outras lógicas e não necessariamente tão claramente rítmica, tão claramente sound system. Mas a cultura de sound system para mim é essencial para este projeto, ou seja, tem sempre que haver muitos sucos, sempre. Tem que sempre haver uma determinada pressão e tem sempre que haver eco. Ou seja, repetição, deslocamento do som, tem sempre que haver recontextualização acústica com reverbs e com coisas que mudam de sítio. Isso é absolutamente transversal. E depois, a nível tímbrico, tem sempre que haver percussão e tem sempre que haver sopros. Portanto, são coisas muito básicas e muito claras. Agora, dentro disso, pode ser milhões de coisas diferentes e, na realidade, nós fizemos, há uns anos atrás, fizemos um single que é que soa muito feito em estúdio, muito colado e tudo mais, e foi a única coisa que editamos até agora, apesar de tocarmos bastante e temos muito repertório e muitas coisas, só que nunca gravamos porque estamos a fazer outras coisas, cada um, pronto. E de alguma maneira agora temos um disco pronto, e o disco não, ainda me parece ainda mais distante do que da lógica do dub, ou seja, ouve-se ainda menos o corte da mesa de mistura ali. Porque de alguma forma aconteceu que o disco se manifestasse mais pela força daquilo que é tocado nos instrumentos do que pelo corte da mesa de mistura, apesar do princípio estar sempre lá dentro e é matricial todo o som gerado por esse projeto. O vosso som não está muito presente, aquela vertente mais digital e de computador. Sem querer fazer nenhum tipo de conversa de analógico ou digital, quer dizer, eu ao vivo não consigo pensar noutra coisa a não ser tocar na mesa de mistura analógica e faço isso há muito tempo, desde Mecanosfera, desde esse projeto, e sinto que ainda quero explorar muito com isso. Agora, existe sempre também uma série de elementos e de sons digitais que existem, sons que são disparados pelo computador e tudo mais, ou seja, tudo isso existe, e há sons que são claramente feitos digitalmente para servirem também um propósito, que tem um certo tipo de timbre, um certo tipo de frieza e de violência de timbre que me agrada imenso, ou seja, é uma ruptura muito, muito estranha, né, naquilo que é a escuta do som. Isso também me interessa profundamente, ou seja, não tenho nenhum tipo de hierarquia. A única hierarquia é a hierarquia da operação, e a operação em tempo real é feita numa mesa de mistura analógica. Isso será sempre assim, pelo menos até agora, e aquilo que eu consigo ver para a frente e conhecer de mim, acho que vai ser sempre assim. Mas ainda assim, nem sempre, ou seja, depende dos concertos, nem sempre a mesa de mistura é assim tão ouvida. Há concertos em que é hiper ouvida e há outros que é muito mais interna, muito mais invisível e está apenas a fazer pequenas operações internas entre as várias percussões e tudo. HHY no Macumbas, quem é que está lá? João Filipe, João Paes Filipe, baterista, começou desde o primeiro concerto dos Macumbas, ele é parte assim, também essencial deste projeto mesmo. É um baterista, para mim como para o Filipe de certeza, que é brutal tocarmos com ele porque é super forte, é alguém que tu sabes que podes mesmo, podes avançar, podes estar a tocar duas horas, podes ir por onde quiseres, que aquilo é uma máquina, no melhor sentido da ideia de máquina mesmo, no sentido de realmente fazer a roldana girar. E depois temos um elemento que foi super essencial para os Macumbas e continua a ser sempre a nível cosmológico, que é o Álvaro Almeida, que é um trompetista e que é de alguma forma, e segundo a cosmologia voodoo, ele é o Barão de Samedi, portanto é o Trickster, não é? Sim, é o Trickster, é o Loa dos cemitérios, é que faz assim para fazer renovar a corvos e sendo ele um trompetista, ele é muito mais que um trompetista, ou seja, ele opera uma série de espirais à volta dele que provocam realmente uma avalanche às vezes de confusões e outras vezes de visualizações que são essenciais, que foram também muito essenciais para Fricos, por exemplo, para a Fanfarra, essa mesmo bem mais traçada e mais focada de alguma forma numa tradição popular portuguesa. Mas o Álvaro é super transversal a este projeto. Bem dizendo também, sim. Temos o Rui Leal no baixo, que por acaso hoje não está presente por outros compromissos, mas que também é uma parte integrante, até porque hoje já tentei a falar de subgraves. É o baixista, que é um contrabaixista de formação clássica, que também alterna com projetos como os Macumbas e que acho que também tem um entendimento muito profundo do que é que se está a tratar aqui. É uma espécie de tapete que muitas vezes ele toca só uma ou duas notas, mas a questão é quando toca ou quando não toca. Quando ele para de tocar, sentes que o chão em que tu estás, o palco subiu ou desceu, ou lá está a tal reconfiguração do espaço através de um estímulo sonoro. E uma pessoa também muito, um bocado como pais, muito maquinal no bom sentido. Aquilo é one track mind, E depois, e com uma gestão muito boa de entrar a pressão sonora do grave ou de não estar presente. E este, de alguma forma, este é o pessoal que começou a tocar há mais tempo com umas turmas. E temos também o André Rocha, que é trompetista, que tocava também, toca na Freaks, trompetista também. Temos o Rui Fernandes, trombonista também, uhum. com que tocamos muito pouco, infelizmente. Ele... Pois, ele trabalha na orquestra da Gulbenkian. Sim, mas... São raras as ocasiões. Temos alguém que tem tocado desde o ano passado connosco. Temos duas aquisições na secção das percussões. Um é o Francão, que é também uma inspiração quase que cosmológica, na lógica mais organizacional do grupo, ou seja, a nível de energia, que toca caixa popular e uma série de percussões. E traz todo um entendimento brasileiro, sim. dessa tal ideia, mais uma vez, da música como meio, porque ele, sendo brasileiro, cresceu, há muitos contextos culturais no Brasil, mas cresceu num contexto dos terreiros e etc, em que, mais uma vez, a música não é uma arte, é uma ferramenta para essa vivência diária. Portanto, para ele de repente chegou aqui aos Macumbas e era muito evidente o que é que se tratava aqui para ele. Sim, sim. E o Brandon também. Que é congueiro aqui, mas ele é um multi-instrumentista, essencialmente percussionista. Também é um músico que eu conheci há muitos anos atrás e que finalmente agora podemos começar todos a tocar juntos, o que é brutal. E faz parte da mesma geração do Álvaro, ou seja, ele e o Álvaro, e o nosso soundman também toca connosco, na realidade, o Aragão. Tocavam todos em bandas, os amigos da salsa e por aí fora, assim. Só que já traz aqui o astro latino. Sim, sim. Portanto, e vocês os dois, o que é que fazem exatamente em Macumbas? O Jonathan faz, para além de sons produzidos por ele, faz a operação na mesa. Em tempo real. Em tempo real de muitos dos sons que são produzidos lá. E eu toco maracas e também algumas outras percussões e alguma voz. Eu conheço tão pouco de Macumbas. Talvez seja um problema nosso. Sim, a priori será. Não sei. Na realidade tivemos períodos de muitos concertos e no último ano e meio diria que temos tocado pouquíssimo. E agora voltamos a tocar também porque estamos a trabalhar com o André da Amplificação, que é assim uma lufada de ar fresco para nós, ou seja, nós sempre, de alguma forma, crescemos na música, a programarmos, ou seja, para tocarmos tínhamos que organizar e por aí fora. Então vínhamos sempre dessa lógica de teres que fazer, né, lançar as foguetes, apanhar as canas. E o que te causa também, às vezes, certos loops de cansaço, ou de saturação, depois tens que encontrar estímulos de outra forma e acabas por te separar de certos projetos, para te focar noutros, para ver se isto anda de outra maneira e tal. Mas Mas de alguma maneira o André trouxe essa lufada no sentido dele pôr-se e estar ele e o pessoal da identificação a trabalhar ativamente com os Macumbas, com o Booker, a concertos e tudo mais. E de repente isso deu-nos muita motivação para, ainda para nós tínhamos estamos um disco a sair e tudo mais, de repente tudo está a fazer muito sentido agora, temos ainda mais músicos a juntar a esta base, mais músicos que estão a chegar e tudo mais, de repente estamos a sentir que vamos continuar a tocar muito mesmo. Este ano já não há muitos mais concertos, mas no próximo ano temos assim uma série de coisas já a serem alinhadas e vamos andar aí a rolar bastante e talvez se calhar com isso será mais fácil tocar mais por Portugal. De certa forma agora com o André e com a amplificação acho que está a começar a ser realmente trabalhada a dimensão de visibilidade. Uhum. Nós até agora temos trabalhado a música e sentimos nós, por comparação com a evolução da banda, que se tem criado uma massa mais forte da qualidade da banda. Uhum. E agora também está a começar a ser trabalhada a dimensão da visibilidade, muito graças ao contributo da amplificação, que está a ser... Visibilidade no sentido de apenas de nos permitir tocar mais. Sim, de chegar. Sim, eu digo visibilidade, sim, na sim. Resposta à tua pergunta, porque é que eu conheço pouco, sim. Da coisa conseguir chegar mais. Sim. Esta questão da visibilidade, ou de eu estar a perguntar porque é que eu não conheço mais, também tinha a ver com a questão de não só de concertos, mas de a nível de edições. Vocês não gravam? Sim, mas fazemos outras coisas também, muitos outros discos. Ainda assim temos discografias regulares com outros projetos, individualmente, e de alguma maneira esse projeto é tão específico e ao mesmo tempo é preciso ter algum cuidado com estas matérias, sabes? E também, sei lá, acho que nenhum de nós está em algum tipo de barreira de pressa ou de... acho que já estamos todos demasiado... talvez velhos, não sei, mas ou seja, há uma certa segurança naquilo que estamos a fazer que nos dá tempo e tempo que nos dá clareza, isso é porreiro, porque na realidade este disco vai sair, não é muito mais do que um disco, pronto, e eu vejo apenas como isso, mas na realidade é um disco que eu sinto que a seguir a este vamos editar muitos mais, porque foi importante acabar este para perceber como é que pode ser trabalhada esta linguagem que vive muito de um tempo real e do concerto e do volume e de tudo isso, como é que se consegue operar isto numa gravação, o que é que tens que ceder, quais são as tuas expectativas, o que é que, não é? Portanto, este disco talvez é o primeiro em que se chega a algum tipo de pensamento sobre isso. E acho que a seguir a este, eu sei que daqui a poucos meses vai sair uma versão dub desse disco, percebes, muito mais, essa sim com a mesa de mistura a cantar por cima de tudo. Mas antes de irmos à versão sim. Dub, que disco é este? É um disco baseado numa gravação, ao vivo, porque de repente pareceu ser a única maneira de tentar fazer um disco. Então, a partir de uma gravação ao vivo, fizemos uma série de overdubs, mas diria que 70% do som que está no disco é o que está gravado ao vivo. Mas houve coisas que se regravaram, outras que precisavam de mais detalhe para poderem resistir à escuta, ou tipo de escuta, né? E pronto, é um disco que tem, não lembro quantas músicas. Quatro. Penso. Sim, na versão final, e pronto. Como é que vocês vão editar e como é que vão distribuir? Isto é o assunto complexo do dia. Não, porque há aí está a surgir uma série de edições que vão ser feitas em parceria com um amigo, músico, nosso amigo, que é o Rasma Sinai, o Badawi, músico de Nova York, do dub. Muito ligado ao dub e também à música contemporânea, de alguma maneira. E estamos a fazer uma série, uma micro-série de edições com ele. E essa será talvez a segunda edição, portanto, temos E também estamos um bocado a aguardar para perceber como é que podemos fazer isto bem, mas pronto, sendo feito desta forma, temos uma distribuidora porreira também a trabalhar connosco e pronto, acho que as coisas vão rolar de uma boa forma, já temos a capa feita, tudo. Temos assim uma comunidade super bonita no Porto, ou seja, sentimos-nos mesmo super acarinhados no Porto, sentimos mesmo isso. Sentimos que quando vamos tocar, temos N pessoas que aparecem antes para ajudar a enfeitar o palco, e, quer dizer, há uma energia super bonita e são, lá. E são pessoas com quem temos outros contextos de colaboração, portanto há uma partilha contínua, sim. Mas que sentem a importância, penso eu, daquela ocasião e também, sim, da contribuição, portanto aí, sim, sim. Aí é mesmo uma equipa que torna realmente a banda muito maior do, claro, que, claro, do que só os músicos que estão no palco, é todo um mecanismo. E depois, fora de Portugal, temos tido muito boas recepções, sempre, mas desde as primeiras coisas que começamos a fazer, desde os primeiros concertos, e acabamos por tocamos um pouco lá fora e temos mesmo certas cidades com comunidades também porreiras que nos tratam super bem e que se preparam super bem para nos receber e é brutal e estamos ansiosos para voltar a fazer assim uma tour mais longa pela Europa ou mais ainda, para voltar a encontrar todas esta gente que anda por aí e para nós é brutal estarmos aqui no Outfest. De repente é a primeira vez que conseguimos, dentro do país, vir para esta zona e conseguir tocar com este projeto, o que é ótimo para nós. E para nós também. Gostava que cada um de vocês desse assim uma imagem que tem neste momento do Porto. Do Porto e eventualmente do panorama geral, cultural de cá, dadas as circunstâncias. Bem. Eu, em geral, quando fazem esse género de pergunta ou quando eu quero falar disso, digo sempre a mesma coisa, que para mim é o que me marca mais enquanto portuense, que portanto vivo lá e conheço minimamente bem o espaço, que é uma coisa que eu acho que é bastante especial no caso do Porto e que de certeza que acontece noutros sítios, se calhar pela mesma razão, é que há ali uma dimensão em que aquilo, embora sendo se calhar grande o suficiente para haver um fluxo cultural a passar por lá de outros países, ou seja, não é um sítio isolado, por outro lado é pequeno o suficiente para as pessoas coibirem mesmo, como estava a dizer o Jonathan no início do nosso projeto da Sopa, que eram pessoas que vinham todas de passados e de linguagens muito diferentes, mas que de repente estavam a tocar juntas porque conheciam-se e se calhar num sítio maior tu vais ao bar do pessoal que toca grindcore como tu e o outro vai e acaba por não haver tanto esse cruzamento. E eu acho que ali é interessante porque as pessoas acabam por trabalhar mesmo ideias e não trabalhar estilos, porque aquilo não é grande que chegue para os estilos serem uma fronteira. O que de certeza que imagino que também aconteça em Zurique ou qualquer cidade não muito grande, nem sei se Zurique é assim tão grande ou não. Mas no caso do Porto eu sei que isso acontece. E ainda ontem estava a falar disso, uma coisa que para mim foi muito marcante em termos de imagem dessa contaminação do Porto foi há uns anos. O Jonathan, como disse há bocado, toca num grupo de música clássica indostânica, de música clássica do norte da Índia, de sitar e tábuas, e convidaram-me para tocar tampura com eles, portanto o instrumento de cordas que faz o bordão contínuo por trás, e faltava um microfone para amplificar a tampura. E nós fomos pedir emprestado a um amigo nosso, que é o Espião, que é o vocalista dos Dilema. Portanto, uma das bandas de hip-hop mais celebradas do país. E eu lembro de estar no palco, a tocar a tampura e olhar para o microfone e a pensar, isto é o microfone com que o gajo faz os raps. E está a amplificar a minha tampura e a pensar, pá, isto é o Porto. Claro que não é só o Porto todo, mas isto é o Porto no sentido em que as pessoas, percebes, não trabalham-se ideias e não estilos. O que acontece em muitos sítios, sem, claro, dúvida, mas acho que é muito, para mim é muito gratificante a questão do que interessa a ideia, não é o hip-hop nem a música clássica indiana, é a confluência, a colaboração. E agora? Não, mas eu revejo completamente essa questão. Mas... E sendo que para mim, nos últimos anos, tenho o meu tempo com o Porto tem sido mais ou menos partilhado, o que é engraçado. E o que me faz, na realidade, é aquilo que eu sinto sempre de relação com o Porto é a mesma rua. Ou seja, as pessoas, a cidade em si, a topografia, aquilo opera mesmo a minha cabeça, aquilo faz mesmo, muda mesmo a minha forma de ver as coisas. E é aquilo que mais me influencia, é mesmo aquilo tudo misturado. Agora, depois desse primeiro layer, o facto de haver um tecido, e especificamente na música, de músicos, também porque estamos lá há tantos anos, conhecemos muita gente que toca e é fácil de alguma maneira conseguires tocar rapidamente para alguém, se precisas gravar alguma coisa é fácil e quase que era um ambiente tão privilegiado como o Kingston na Jamaica, que precisas de um cantor de Lovers Rock e ele aparece, precisas de uma secção rítmica, há sempre uma secção rítmica e isso é brutal, ou seja, é muito rápido estares a trabalhar e isso faz com que as tuas ideias mais espontâneas e mais gestos mais rápidos têm um eco imediato numa série de pessoas que também te conhecem e percebem exatamente o que é que queres dizer com aquilo. E isso torna tudo muito mais simples. Eu lembro que há uns meses atrás estava a falar com um amigo meu em Bruxelas e estava-lhe a falar das coisas que às vezes fazemos pelo Porto e de um coro que fizemos no ano passado, um coro gigantesco, com que trabalhamos, outra voz, um coro de 150 pessoas. E ele estava a dizer, mas vocês fazem isso tudo sem dinheiro? Como é que é possível? E, porque ele vinha de um outro contexto, nórdico, norte da Europa, ou seja, há sempre uma moeda de troca. E eu estava a dizer, pois, mas acho que aqui, na realidade, a questão é que as pessoas acreditam mesmo naquilo que estás a fazer, portanto, o dinheiro não interessa. Percebem a tua ideia, acreditam no que estás a fazer. Portanto, logo à partida, a energia é imensa. E é muito rápido trabalhar assim, é muito fácil fazer coisas às vezes que parecem complexas desta forma. E isto é aquilo que mais me alimenta, especificamente naquela cidade. A Gaia Pessoa e os Macumbas estão na Stress FM. Acabámos de ouvir uma entrevista a Jonathan Saldanha e Filipe Silva, membros dos HHY and the Macumbas. Mais entrevistas e muita música em podcast.stress.fm. Fiquem connosco. The thing to do is don't start reading page one and start at random, anywhere. If you find a paragraph that intrigues you, read it. It's probably set up resonances in your mind. Move on and look at the adjacent paragraphs. Soon it will begin to assemble portrait of something probably close to everyday reality. Stress FM.